andrecedesmoral.com. Mais um piseiro apaixonado, rapaz. Seu manifesto de piseiro que você respeita. Meu parceiro de pé no paredão. Paredão do gordinho. Vai. Já tem uma semana que eu tô limpo de você. Saudade, zero curtida, zero vontade de te ver. De beijar sua boca e dormir, de conchinha sem roupa e fazer um love, love com você. Um love, love com você. Eu já te superei, e certeza superei. E mais não mandar mensagem outra vez, se não recairei. Eu já te superei, de certeza eu superei. Mas não mandar mensagem outra vez, se não recairei. Só piseiro mais apaixonado no momento. Pra cantar comigo, meu parceiro, Doninha Oliveira. E aí, meu? Vamos embora. André Civis, o mural de Ibi Koala. Você, yeah, yeah, yeah, yeah. E de olhar os seus stories, não sinto saudade. Zero curtidas, zero vontade de te ver. De beijar sua boca e dormir, de conchinha sem roupa e fazer. Um love com você. Um love com você. Eu já te superei. Eu já te superei, de certeza superei. E mais não mandar mensagem outra vez, se não recairei. Eu já te superei, certeza superei. Mas não mandar mensagem outra vez, se não recairei. Só fiz um apaixonado momento. É o quê, hein? É? É, é. É, só. É, é, é.